Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, de regresso à antena da SBSR e hoje cheio de novidades, começamos com um cantautor, um escultor de paisagens feitas de guitarras, ora orgânicas, ora manipuladas por efeitos inebriantes. Chama-se Ben Chesney, dono do projeto Six Organs of Admittance. São quase 2 décadas e meia de carreira. Regressou em 2020 com Companion Rises, um disco que, para além de ter canções com palavra cantada, tem também alguns instrumentais e alguns temas com voz, mas onde a palavra não é cantada, e isso é uma premissa aqui do Em Transe. Começamos com Pacific, do último de Six Organs of Admittance. Boa noite, bem-vindos. Dan Chesney no arranque desta sessão. Misturámos outros sons bem distintos de género. Logo a seguir, Daniel Knox, um homem de Chicago, também ele canta quase sempre naquilo que oferece, mas agora, porque é um fã de David Lynch, resolveu no início deste ano reinventar as canções de Twin Peaks. As canções, claro, os temas de Angelo Badalamenti e de David Lynch, vem tudo em Half Heart Songs from Twin Peaks, por aqui Harold's Theme, The Living Novel. Logo depois, mais ambiental, quase um trabalho ao jeito dos anos 80, muito melódico. Chama-se Inesti, de Parathentical Compiled by Indifference. É um projeto que passa pela primeira vez por aqui. Há também vozes, mas processadas e sem palavra cantada, gravações de campo, enfim, tal como no projeto que se seguiu e que ainda vai correndo em fundo. Ganhou muitos prémios à custa das bandas sonoras. Falamos do malogrado e um dos nossos preferidos, Johan Johansson, que, como seu derradeiro trabalho, banda sonora para uma realização visual sua, chama-se Last and First Man. Juntou-se ao cinematógrafo norueguês Sturla Brandt Grovlan para captar algumas imagens inspiradas num artbook do fotógrafo holandês Ian Kepaners. Fotografias dos anos 60 e dos anos 80, da altura da República Jugoslava, uma arte bruta, industrial, mas pelos olhos e pela música de Johan Johansson e pela palavra de Tilda Swinton, que entra em Last and First Man, recebemos esta obra e estes projetos estruturais de uma forma leve e etérea. Por aqui, da banda sonora de Johan Johansson, também um trabalho visual do islandês Childhood Land of the Young. Para seguirmos em frente com a berlinense violoncelista, que também tem feito trabalhos para cinema, chama-se Martina Bertoni, estreou-se este ano com o disco Old Ghosts Are Gone, mas de um dos dois EPs anteriores, The Green, música agora de Martina Bertoni, Visible Cracks. Thank you. está de regresso é um profícuo produtor, músico e editor, Rafael Anthony Di Sarri. Volta este ano com um disco a estrear-se pela editora Dice Records. Chama-se Arduous Clarity, o primeiro avanço tem exatamente este tema. Ele que agora resolveu misturar as componentes da música metal e clássica com os sons ambiente. Depois fomos até uma compilação de raridades e alguns temas conhecidos do austríaco Christian Fannes, de Field Recordings. Temas entre 95 e 2002, recordámos Good Man, para seguirmos com o trabalho da ucraniana Sasha Puzan. Ambiente negro em Proto de Anomalies, edição recente Pellucid Waters, a contar com Hilliards. A edição da Denno Valley Records, um selo que nós gostamos muito. Guitarras processadas de tal maneira que quase que não se percebem. Foi tudo polido por Michael Valera para Windown Inn. Ouvimos o tema título e quase no final desta sessão, mais uma para Daniel Knox e para o disco que reinventa canções de Angelo Badalamenti e David Lynch, tudo em Half Heart Songs from Twin Peaks. Agora, Half Heart. Fechamos esta sessão com mais uma para Six Organs of Admittance, o projeto de Ben Chesney, do novo Companion Rises, Worn Down by the Light, com a voz de Ben Chesney, mas não com a palavra. Despedimos-nos até de hoje a 8 dias. Já sabem, no sítio do Entrans encontram as fotografias de Alípio Padilha, os poemas de Ana Freitas Reis. O podcast pode ser escutado na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Boa noite, até breve.